desnecessariamente. Vamos mudar esta situação. Mobiliza-te. Vamos pressionar os nossos governantes para aumentar a ajuda aos países mais pobres. Junta a tua voz. www.pobrezazero.org. Sabes onde encontras muito rock nacional e onde tens um top em que tu mandas e onde desabafas à vontade? Aqui na tua rádio, é claro! Porque voltar para casa não tem de ser uma seca e a vida não são só telenovelas. A Ana Isabela Roja dá-te isto e muito mais. Olá, boa noite. Deixámos passar meia-noite por escassos agora 40 segundos as sintonias habituais da Best Rock FM Lisboa, Santarém, Porto e Coimbra. A Hora do Lobo. Rock FM, de terça a sábado, entre meia-noite e as duas. A Hora do Lobo. companhia nas soltas, arranque da dupla hora Globo de quarta-feira, antenas da Best Rock FM. Dois certos para Year of Meteors, Laura Veers, o outro surgirá daqui a pouco, e também Beth Orton, Shadow of a Doubt. It's true, your love has been a lesson, and it's taught me more than any other blessing. We are the one that can rest. Demais esta dupla hora de Lobo Antenas da Best, Beth Orton, duas para Laura Veers do álbum Year of Meteors, Five Snakes e Galaxies.

Hora do Lobo, antenas da Best, terça a sábado, meia-noite, duas. Foram inscrições de meses atrás, uns mais, outros menos, casos dos Yards com este Fireflies e também The Magic Numbers, Which Way to Happy. Wake up, sleepy hands, and come a-crawling. The last on the road, be first to be heard. Tell me a joke and I will love you. Pour me a drink and I'm yours. Well, good luck to anyone who's ever felt sure of a real life romance. There's no beaten cause surrounding. In a suitcase on my way back home to you. There's a lot ahead. I keep on talking to myself. God, can you hear me? There's no beaten calls surrounding me now. Fireflies, mais perto Which Way to Happy para The Magic Numbers, são soltas na World Love, a primeira de duas edições de quarta-feira, com o regresso das rubricas fixas, imediatamente após a uma hora, com Debaixo da Língua. like a mouthful of rain at 12 o'clock. A bell starts ringing, a dog starts barking, and you're still missing something. You never know what it was. For thinking twice, but I know this much is true. The earth will turn and power burn, and you are my revolver. Just waking up, some dogs start barking. A bell starts ringing, and you're still missing. And after all, don't feel like nothing. Like walking away, like a mouthful of rain. I'm holding on, 'cause my revolver, and I dreamed of it. Revolver, Mark Lanigan e Isobel Campbell, as soltas da War do Lobo, também em ligeiro recuo no tempo, para Run to Run, Nina Anastasia. Said Guarda-Lobo, Menina de Run to Run, Superstar junto a Gary Mitchell and Little Spotter, Feasting on My Heart. Altura para mais um Fresh Cut. Não param neste início de 2006, aliás, a fase final de 2005, início de 2006. Neste caso, Archie Bronson Outfit. think so. For My Sweetheart funciona neste momento como single para os Archie Bronson Outfit, hoje assunto para um fresh cut com a passagem de dois temas. O single que ouviram, That For My Sweetheart, já do álbum Cherry Lips, Charlie, aliás Archie Bronson Outfit. Lovely fingertips on my lips. I don't think I'll get it. Oh, it's so fun to love someone. Cherry Lips. temas de Cherry Lips e o outro que é mesmo o single Dot for My Sweetheart. Hora do Lobo, primeiro das duas de quarta-feira, inscrição nos Fresh Cuts, Archie Bronson Outfit. Best Rock FM. Taka din nam tadiko taka janako kupa taka to kupa taka ta tadin ko taka janako tadin karta kata din tanga tadin tanga tadin na tanga kata kata din na tanga tadin taka din nam tadiko taka janako kupa taka to kupa taka ta tadin ko taka janako tadin. Debaixo da língua, logo após a uma. Din. Santuário, nas noites de quarta-feira, onde a hora do lobo guarda o que não se esquece. O santuário fica naturalmente para amanhã, queríamos dizer a noite de quarta para quinta. Acontece cerca da 1h20, o tópico não está decidido por enquanto, ainda é cedo. Broken Drum. Back. John, as soltas finais da primeira Wardlow de hoje, a edição na rádio, aliás, na Best Rock FM, até às 2 da manhã. Por aqui, na Hora do Lobo, o regresso das rubricas fixas, logo após uma com Debaixo da Língua. Hoje é tempo de viagem downtown também, 1h45, e quem sabe, ou um fado dos unicórnios ou cyborgs, ou uma recuperação longa. Minutos finais para encostarmos à uma. Back de Goero, penúltimo álbum, já que o último é, de qualquer modo, de Rumstura. E Mew, Apocalypso. Thank you. Hora do Lobo, com António Sérgio. A Hora do Lobo, um espaço noturno dedicado ao som, à palavra, ao fã, alternativos. Experimenta e logo verás. De terça a sábado, entre a meia-noite e as duas. Take care. Não para, não para, não para, oh, não para! Não pares o teu rádio. Porque a qualquer momento levas com 5 músicas do Best, sem interrupções. Só a tua rádio dá 5 sem parar. Non-stop, todos os dias, sem hora marcada, só com as melhores músicas. Hoje marca uma hora e estamos convosco através das sintonias de Lisboa 96.6, Santarém 97.7, Porto 105.8 e finalmente Coimbra 103 MHz. Olá, boa noite. Terça a sábado, entre meia-noite e as duas, nas antenas da Best Rock FM. A Hora do Lobo arranca no espaço complementar com... Debaixo da Língua. En bout de travers. Para as inserções de Basta Língua, já aconteceu há algum tempo atrás, não muito para trás. Isabel Antena, Easy Does It, mas a convergência no álbum das remisturas, o segundo CD, portanto, da edição que utilizamos, e mais uma gentileza de um ouvinte da Best e especificamente da War do Lobo.

and bury me inside. It's more than sink or swim. I'd rather not go in. The deep end. Até às duas antenas da Best Rock, e é também para marcar o regresso de Steve Wynn, nova banda Steve Wynn and the Miracle 3, certos de Tick Tick Tick. Começamos com The Deep End, seguem-se Wide e o autêntico hit single que nunca o será, Cindy, It Was Always You. Casa de cera nunca mais será o mesmo. Hey, prison has wax. It is wax. Prepara-te para um filme de terror que te vai fazer saltar da cadeira. I heard something. E podes crer que vais parar bem longe com o super prémio da tua rádio. Okay, this is getting kind of creepy. A Casa de Cera. DVD já à venda. What are you doing? Aprovado. É ainda bem provável que façamos um outro pequeno destaque nesta segunda hora, até chegarmos à 1h45, à altura de viagem Down. Entretanto, marcando o regresso dos Madden aos álbuns novos, neste caso, Under a Billion Suns. Música Madani, recém-chegado, Under a Billion Suns, dois títulos em quase meio destaque, não tão completo como isso, álbum disponível no início de março. Where is the Future foi o tema que rodou, ficamos ainda com It Is Us, Madani. Foram os títulos por aqui, Where is the Future e It Is Us. It was 100 degrees as we sat beneath a willow tree. The spirits didn't care, they just hung in the air and refused to fall. It's a fall. And I knew I'd made a horrible call.

as viagens downtown nesta semana, Danko Jones, Sleep is the Enemy. Nobody really cares what you have to say. You get caught up in traffic cause every day's a bad day. What do you do? You don't want to cause a scene. But if you do nothing, they'll step all over you. You're too naive. Downtown nesta semana com Danko Jones, certos de Sleep is the Enemy. Can I hold your hand? Well, thank you. Now this is what we're gonna do on our date tonight. We're gonna have some dinner, take a walk, look at the moonlight. Anything you want, but baby, I got a question. Do you kiss on the first date? Tell me what I need to know. We have a visitor. Best Rock FM. Dago Jones nas viagens Downtown. Kasabian na despedida de mais uma dupla hora de Lobo. Voltamos amanhã. John was a scientist, he was hooked on LSD. Interested in mind control and how the monkey held the key. Said that all of his experiments are what he's planning for the air. It's for the unsuspected citizens who hallucinate in fear. Sing that. With a package in his hand, tied to the suspect and chancing where he stand. And I don't think you realize he's coming for your neck. And the sound is breaking all around. He's keeping life in check. saber o que toca na tua rádio? Escreve Beth no teu telemóvel e envia já um SMS para o 4443. E custa só 45 cêntimos. Best Rock FM. O relógio marcou 2 horas as sintonias habituais da Best Lisboa 96.6, Porto 105.8, Coimbra 103 MHz, Santarém 97.7. Boa noite. Hi, this is Lenny Kravitz and you're listening to the Rock Radio Station. Best Rock FM. Todos os dias. Música nova. So much time spent trying to know you. So much time wasted believing that you'd care.